4.1.3 Exemplo profissional no departamento financeiro. Cenário: um departamento financeiro precisa monitorar o fluxo de caixa mensal e apresentar dados em reuniões gerenciais. Com a IA, é possível organizar automaticamente os dados financeiros de receitas, despesas e saldo, criando gráficos dinâmicos para visualização. Exemplo prático. 1. Dados fornecidos. Receitas: R$ 50 mil em janeiro, R$ 55 mil em fevereiro, R$ 60 mil em março. Despesas: R$ 30 mil em janeiro, R$ 35 mil em fevereiro, R$ 40 mil em março. 2. Prompt utilizado. Crie uma planilha com as receitas, despesas e saldos dos meses de janeiro a março. Adicione gráficos de barras e de setores para comparar as categorias e o saldo mensal. 3. Resultado esperado. Uma planilha organizada com cálculos automáticos de saldo, gráficos para visualização das proporções e tendências. 4.1.4. Ferramentas de suporte. 1. ChatGPT. Gera prompts detalhados para estruturar planilhas em Excel ou Google Sheets. 2. Gemini. Sistema integrado do Google com recursos avançados para IA aplicada em dados. 3. Copilot Microsoft. Assistente integrado ao Excel e outras ferramentas do Office com suporte para automação de tarefas financeiras. 4. Sheet AI, extensão do Google Sheets que utiliza IA para gerar insights diretamente na planilha.